Pode sair. 120.80. Transponder 412, controle 120.8. Após Cogbo, voa Fox Romeo Oscar Tango India, interceptando a APESO Luno 9. Chama para puxa sonata. Após Cogbo, Fox para APESO Luno 9, chamada para acionamento. Solo, boa noite, posicionamento 2284, livrão. Posicionamento ingresso Juliette, posição 14 remoto. Juliette, remoto 14, 2284. O Oceané 6259, contato radar, sabe manter 360, voa Leda. 360, voa Leda, Oceané 6259. Controle 208. Salvador Approach, good evening, Azul 42099. Down to flight level 160 on the bomb arrival with information Kiao. Azul 4209, let's call cadence, descending to 4000 feet, QNH 1016, bomb arrival. Down to 4000 feet, 1016 on the altimeter, Azul 4209. Oceana 6310, chama Centro Recife no 2085, alterna 12545, restrito 310. Oceana 6310, confirme? Oceana 6310, restrito, nível de voo 310, chama Centro Recife, 12685, alterna 12545. Sim, Matinho, restrito 310, 2685, alterna 12545, uma boa noite. Boa noite. Total 9907, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050, chegada BONF. 050 na BONF. 747 Web. Centro Guarulhos, aguarde pronto. Aguarde. E 6747 Copper. Certo. Autorizado Guarulhos, 360, decola da 10 direita, da Almeida Bridge, após Bridge a Pesoluno 6, BHZ, direto Trive, após conforme. Controle 120.8, aciona 5421. Confirma aqui que no meu plano aqui eu tenho por outra aerovia. E a Pesoluno 10, SMAP, Aricá, a Pesoluno 44. É isso mesmo. Daí eu compro o plano autorizado. Ok, então agora só mais um instante para eu verificar. Web 6747 após a Pesoluno 10, confirme o próximo fixo. Web 6747 após, confirme sua rota. A rota aqui é via Pesoluno 10 até SMAP, depois a Wake, Maricá, Pesoluno 44, público. É o que eu tenho aqui no meu plano. Eu estou chegando com o centro aqui, a rota é aquela mesmo que eu paguei. Só mais um instante para confirmar. Tá bom, se for aquela eu já copiei, só vou cotejar aqui. O 6747 confirmando então, o centro autorizou a rota que foi paga, ok? qualquer coisa durante o voo, sempre falou que modifica. Tá bom. Pode cotejar? Só preciso saber depois de trilho, o que eu faço? Pois bridge, apeso no 16, 2AZ, direto trive. Ah, entendi, vou apostando isso. Só um instante. Positivo, aprovado, Guarulhos 360, isto na zero, decola, curva direita da El Leda Brite, eu peso Lula 6, BAD Bravo, até o Zulu, Trive, Oscar 520-8542-16747. Correto, Web 6747, condução de chama e posicionamento 105. Posicionamento em que frequência? No portão 105, nessa frequência mesmo. Ah, tá bom, vou chamar. Azul 4209, descend 2000 feet, QNH 1016, clear DLS final, report established. Down to 2000 feet, QNH 1016, clear to join ILS, Azul 4209. Total 9907, 10 para 4000 pés, QNH 1006, reduz para 200 nós. 4.1006, 100 nós, gente. Paulo, falador, boa noite, voo 604, 0507. Livre, chame táxi. Para passagem, voo 604. Total 907, reduz para 1809, desce para 2000 pés, que é negar 10 no meio. A 2.807. Sol? Mas quanto pra pegar? Porque o centro acabou de ligar pra gente aqui, pediu pra que o senhor seja autorizado naquela rota SMAP Away, que é Pesolu 44, conforme a que o senhor tinha. Então permanece a saída da Olinda Bridge pra interceptar Pesolu 10 e após conforme a rota SMAP Away, que é Pesolu 44. Ok, então da Olinda Bridge, é Pesolu 10, SMAP Away, que é Pesolu 44, 6747. Tio chama para puxa som. Trabalhar 6747. Salvador Tower, good evening. Azul 4209, ILS runway 10. Azul 4209, check clear gear 160 degrees, 05 knots, clear to land. Stand by 14, landing gear, Azul 4209. Azul 4209, gear down and lock it, clear to land runway 10. Affirmative, clear to land. Para o táxi com 141 a bordo, 3 horas e meia de autonomia ao tempo. Copiado, você segue via Índia e Alfa até o ponto de espera pista 10. Quando então se chama a torre, frequência 1186, ajustado no 0, no meia, bom voo. Índia e Alfa, ponto de espera 10, chama 786, bom. Total 9907, chama a torre 1186. 7, desculpa. Total 9907, na final, baixar e travado. Total 9907, aguarda a pista livre. Observe ponto espera. Torre Salvador, boa noite, voa no 604, espera próximo ponto espera. Sente o 604, mantenha o ponto espera. Mantém 604. 9, runway 27, right, 1290. Take it to runway to the right, 129, here we go, Azul 4209. 5, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050, voo 8, TAP. Direto TAP, nível 050, tá? 3305. Pouso total na rota 7, baixar e travar. Ground, Azul 4209, take it to the runway. Azul 4209, text via Alpha Kilo Apron number 3. Alpha Kilo Apron number 3, Azul 4209. Após o tráfego na final, Lima 10. Após o tráfego na Lima 10, com 6.04. Posicionamento, Web 6747, posição 5. Sete no 5, livre, chame táxi. Chama da táxi, 5767. Total no solo aos 29. Prossegue nessa frequência até o pátio 3, acho que ele está livre. Mantendo sua frequência, Oliver, até o pátio 3 está livre, total 9907. Livre decolagem pista 10, 160 graus, 4 9. Livre decolagem 10, Guano 604. Salvador, Batalha do 2224, solicitando retinho para Juazeiro, CSA. A sua direita, confirme se de alguma forma poderia interferir com a decolagem. Voo 604. Sim, te agradeço, foi um bom voo, frequência 1208. 08, boa. 424, contexto. 604, boa noite, contato radar, sabe manter 370, saída Momo. 370, Momo, voo no 604. São 3305, 1002 mil pés, que é ilegal no 0 no meio, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2 mil pés, que é ilegal no 0, 1 no meio, solicita o procedimento ILS e ANQ, são 3305. Gente. Web 6747 com 152 a bordo, 4 horas, antena com fins. 152, 4 horas com fins, prossegue então via pátio, ING Alfa, ponto espera, condução de uma torre, frequência 1186. Ajuste 1096, bom voo. Pátio, ING Alfa, ponto espera 186, com 1016, grato 6747. Boa noite, Web 6747.010. Web é autorizado ali ainda colar a pista 10, 1,60 graus, 4 nós. Ainda colar a pista 10, Web 6747. Cinto 2 mil pés, que é legal no 0 no meio, autorizado ILS e ANC, reporta estabilizado. Cinto 2 mil pés, que é legal no 0 no meio, reportará estabilizado. Cinto 3305.